Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia de Café Brasil, um programinha feito com carinho para o seu radinho. Hoje vamos falar de conectividade, que pode ser uma solução para o Brasil. E para começar, eu mando um provérbio sueco que diz assim: a alegria compartilhada é uma alegria dupla. A tristeza compartilhada é uma meia tristeza. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Recebi de uma leitora, a Mara Regina, um e-mail emocionante. Eu vou ler enquanto você ouve ao fundo um pouco de MEB, Música Excepcional Brasileira. É Sivuca, tocando João e Maria de Chico Buarque, acompanhado pela Orquestra Sinfônica de Recife. Essa pérola está no CD Sivuca Sinfônico, que é imperdível para quem gosta de música de verdade. A carta que a Mara mandou para mim diz assim: resido em Sorocaba e sou terapeuta ocupacional e trabalho com reabilitação. Minha luta tem sido desde 1983 pela inclusão escolar. Eu e minhas ideias idealistas nunca nos apagamos. Algumas vezes eu cansei, sim, mas após um período de trégua, ganhava fôlego, amadurecia como pessoa e retomava meus projetos. Um deles nasceu após 15 anos de sonho. Eu queria muito ter uma brinquedoteca onde pudesse fornecer material para as crianças carentes que eu atendo. Tentei com uma porção de gente, um patrocínio. Tudo em vão. Finalmente, eu tive a ideia de bater de porta em porta pedindo um brinquedo. Mandei e-mail para os amigos, espalhei cartazes no bairro, falei em reuniões com parentes e amigos, virei cara de pau e fui pedindo um brinquedo aqui, outro acolá e ai, ai, ai, ai, ai. Eu tô aqui arrepiada. Adivinha? A brinquedoteca aconteceu. Atirei no que vi e acertei no que não vi. Os irmãos das crianças que eu atendo adoraram a brincadeira e também foram beneficiados com o projeto. Sabe, bola de neve? Bom demais pensar que eu tirei o bumbum da cadeira e cheguei lá. Eu daqui, num trabalho de formiguinha, oriento as famílias, mando carta para os médicos, sugiro exames de controle periódico e quando não compreendo algo ou percebo que tem coisa estranha, eu corro para os médicos do meu convênio e marco uma consulta. Enfim, eu me viro e vou aprendendo e depois repasso tudo para os pais dos bebês que eu atendo. Sabe, quando eu olho para trás, eu me sinto orgulhosa por tudo que consegui. Me considero uma boa terapeuta, com uma porção de falhas também, mas sempre procuro dar o meu melhor. Enfim, meu caro, é isso. Em meu pequeno território, eu tenho sim lutado e por vezes me frustrado, mas sempre acabo dando a volta por cima e sigo adiante. Com mais ou menos força, mas no mínimo engatinhando, jamais me arrastando. Pois é. Você ouviu o e-mail que eu recebi da leitora e ouvinte Mara Regina, que lá em Sorocaba, como uma formiguinha, está mudando a vida das pessoas. Nem ano bom, nem um sinal. original pra te dizer e começar uma canção. Só chamei porque te amo. Só chamei porque é grande a paixão. Só chamei porque te amo. Lá bem fundo do meu coração. Você tá ouvindo Carla Viz e agora vai entrar Gilberto Gil cantando Só Chamei Porque Te Amo. Nem carnaval, nem carnaval, nem São João, nem São João, nem um balão no céu, nem luar do sertão, nenhuma foto no jornal, nenhuma nota na coluna social. Pois é, o programa fala de conectividade. Olha só essa conectividade. Gilberto Gil, Carla Vise, que é cantora de axé, de banda de axé, e aqui fica uma delícia. A música é de Stevie Wonder, a letra é de Gilberto Gil. Talentos conectados, fazendo a vida ficar mais feliz. Nenhum motivo, nem razão, quando a saudade vem, não tem explicação. Pois é, você ouviu a história da Mara lá em Sorocaba com a sua brinquedoteca, hein? Quantas Maras existem no Brasil, hein? Milhares, milhões, mas elas estão a sós. Cada uma no seu cantinho, se virando como pode. Doando tempo, recursos e vida para realizar os seus sonhos e ajudar a transformar o Brasil num país melhor. Você deve conhecer um monte de Maras, não é? Quem sabe até você é uma delas. E além das Maras, também tem milhares de entidades que também fazem acontecer. Só chamei porque te amo. Só chamei porque é grande a paixão. Só chamei. Que delícia! Eu só vou encurtar essa história. Sabe como é que acabou a história da Mara, hein? A Mara escreveu pra mim, eu escrevi pra ela. Conheci o trabalho dela em Sorocaba e acabei mandando pra ela de presente uma brinquedoteca profissional. Vocês não fazem ideia do que tá acontecendo naquela cidade por causa de uma abnegada. Vamos ali. Em 2006, eu conduzi um grande evento do Movimento Brasil Competitivo em Brasília. Em vários momentos, muitas entidades presentes puderam apresentar as suas ideias. E foi fascinante ver tanta gente agitando. Passados alguns dias, eu palestrei para uma ONG, a Via de Acesso, em São Paulo, que realiza um trabalho interessante de ligação entre os recém-formados e as empresas onde podem iniciar suas carreiras. Também estive na Endeavor, outra ONG dedicada a fomentar o empreendedorismo inovador. Na Câmara Americana de Comércio, com o seu programa de trainees, foi uma festa. E no Comitê de Jovens Executivos da Fiesp, foi outra festa. Em cada um desses eventos, eu conheci centenas de jovens, e não tão jovens, empenhados em agitar, em fazer acontecer, em causar uma diferença na sociedade. Sei que estás em festa, pá, fico contente, e enquanto estou ausente, guarda um caravo para mim. Eu queria estar na festa, pá, com a tua tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cá estou doente. Manda urgentemente algum cheirinho de alecrim. Você tá ouvindo Tanto Mar, de Chico Buarque, na voz de Eugênia Mello e Castro, e o piano de Wagner Tiso. Eugênia Mello e Castro é o nome artístico de Maria Eugênia Meneres de Mello e Castro, cantora e compositora portuguesa, com fortes laços com a música popular brasileira. As histórias que eu contei, você viu a Mara, viu a Fiesp, viu a American Sham, viu as ONGs, todo mundo, tem um monte de gente fazendo acontecer, pô. Talvez essa sensação de pasmaceira, de ar parado, de imobilismo esteja errada. Talvez estejamos examinando só aquilo que a mídia mostra, os escândalos dos caras de pau e debochados que desviam nosso dinheiro e nada produzem. Talvez estejamos esquecendo de olhar para o lado. Diante da imensa quantidade de pessoas e grupos realizando esforços pelo Brasil, a grande palavra do momento talvez não seja inovação, nem sustentabilidade, nem inclusão social. O tema que deveria estar ocupando a pauta da discussão nacional devia ser conectividade. Café Brasil. Conectividade. Esse termo entrou em moda com a chegada dos computadores. Normalmente, define-se conectividade como a capacidade de comunicação dos dispositivos de hardware ou do software com outros hardwares ou softwares. Mas eu quero sair do mundo dos computadores para entrar no mundo dos sentidos e das atitudes, no mundo de carne e osso, de sentimentos e percepções. Lembram-se daquele "a união faz a força"? Pois eu ouço esse ditado desde pequenininho e sempre o reconheci como uma receita para fazer acontecer. Sozinho, consigo muito pouco, mas se eu me juntar a outras pessoas em direção ao mesmo objetivo, eu fico mais forte, eu tenho mais chances de chegar lá. Os príncipes conhecem muito bem esse jogo e adotam a política do dividir para conquistar. Sabem que grupos ordenados e coordenados são perigosos e fazem de tudo para que eles não se formem. Mas, espertamente, ajudam a formação dos grupos que são do seu interesse. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu te telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome eu não sei e esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Lígia, Lígia, eu nunca quis tê-la ao meu lado. Fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome eu rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você, Lígia. Aproxima de mim com esses modos estranhos. Eu digo que sim, mas teus olhos castanhos me metem mais medo que um raio de sol. Mas essa parte é uma parte que eu não conhecia. A surpresa. Ah, é. Você. Então eu vou cantar a original. Canta a original. É. E quando você me envolver em teus braços serenos, eu vou me render. Mas seus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol. Olha só no que a conectividade pode dar. Quando você conecta dois talentos como Tom Jobim e Roberto Carlos, cantando Lígia de Tom Jobim, dá nisso aí que você acabou de ouvir. Uma delícia. Pois é. Os espertos ajudam na formação dos pequenos grupos do seu interesse, mas desencorajam os pequenos grupos que podem, unidos, ter a força para mudar tudo isso que está aí. É assim que o Brasil encontra-se hoje. Nas mãos de minorias organizadas que definem os rumos da maioria silenciosa e desconectada. Conectividade. Você já pensou se aquela ONG da Bahia se juntar a outra ONG do Rio Grande do Sul, hein? E se o grupo de trainees da Câmara Americana de Comércio se juntar ao Comitê de Jovens Executivos da Fiesp, hein? Que também se juntaria ao Comitê Equivalente de Santa Catarina, de Mato Grosso, do Rio Grande do Norte? E se o Fórum Criativo Brasileiro, lá de Aracaju, juntar-se àquele grupo que discute inovação em Joinville, hein? Através da conectividade, começaríamos a revolução que interessa. Mas, enquanto a revolução não vem, que tal um minuto para os nossos comerciais, hein? Rock and poly, poly, poly, poly. Rock and poly, rock and poly, puma. A garotada come, come, come. Rock and poly, puma. A novidade que chegou e todo mundo aprovou. Rocambole, boli, boli, boli. É gostoso, é delicioso. Rocambole, rocambole. Agora também sabor chocolate. A novidade que chegou. É, como é que é, hein? Tá gostando do Café Brasil? Conta pra mim, vai. Deixe a sua mensagem no meu site www.lucianopires.com.br ou, se preferir, dá uma ligadinha para o operadora 11-8685-8124. De novo, operadora 11-8685-8124. Eu vou repetir o telefone no final do programa. No programa de hoje eu estou desenvolvendo uma reflexão sobre os milhares de pequenos abnegados que sozinhos ou em grupo estão fazendo algo para mudar a realidade social do Brasil. Creches, brinquedotecas, ONGs, escolas que desenvolvem milhares de programas solitários. Mas infelizmente essas pessoas não se falam. E quando falam, raramente conseguem combinar suas ideias e prioridades. Raramente conseguem superar os jogos políticos, o sentimento de minha ideia e a necessidade de disciplina coletiva. Não conseguem a tal liga. E voltam às suas casas onde, mais uma vez, sozinhos tentarão derrubar castelos. E assim, temos milhões de pequenos esforços honestos e válidos sendo devorados pelo sistema, que destrói as tentativas de fazer acontecer dos pequenos abnegados. Teu caminho é de paz e amor. A tua vida. é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você. Que tal essa conexão, hein? Você tá ouvindo Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, com Silvia e Cláudia Teles. Mãe e filha, conectadas, nos dando um presente, uma pérola da música popular brasileira. Aonde, hein? Aqui no Café Brasil. Uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir. Eu canso de ver gente com brilho nos olhos, com energia e tesão, dizendo-se cansada. Canso de ver projetos deliciosos consumindo o tempo e os recursos de milhares de pessoas e obtendo um resultado que pouca mudança substancial traz ao país. Resolve os problemas de umas poucas pessoas, mas jamais atingem a raiz dos problemas. Para isso, há que se ter força, poder, capacidade de mobilização, voz, impacto, uma percepção econômica que mostre que haverá um ganho se a situação mudar. Mas como conseguir percepção de valor para as questões intangíveis, hein? Isso é praticamente impossível de se obter quando você é apenas um pequeno abnegado. Não é parente de autoridade, não é sobrinho do empresário, não tem trânsito na mídia e nem dinheiro no banco, como são 99% dos pequenos abnegados. Menino, mas que coisa mais gostosa. Eita, olha que pedaço nacional. Que coisa mais bonita, que belo animal. Você está querendo se engraçar. Não é para vender, nem é para comprar. Mas olha que molejo que ela tem. Beleza sem igual e graça tem também. Ela é formosa, eu sei muito bem. Por isso que ela é minha, não divido com ninguém. Você tá ouvindo Não Vendo Nem Troco com Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Não teve mãe e filha, agora tem pai e filho conectados, com aquele humor nordestino encantador. Tenha mais vergonha, tenha mais respeito. Calma, homem. Ela não se engraça com qualquer sujeito. E é assim, ao som de Gonzagão e Gonzaguinha, que o nosso Café Brasil de hoje, que falou da força da conectividade, vai embora. Essa véia é minha vida e eu não troco não. Com Lala Morena na técnica, produção de Cissa Camargo e apresentação de eu, Luciano Pires. Essa égua eu não vendo, não troco nem dou. No programa de hoje tivemos Gonzagão e Gonzaguinha, Cláudia e Silvia Teles, Roberto Carlos com Tom Jobim, Wagner Tiso e Eugênia Melo Castro. Também tivemos Sivuca e a Orquestra Sinfônica de Recife. Tá bom assim, hein? Vê se tá uma por aí, vê. Gostou? Quer baixar pro seu computador ou tocador de MP3, hein? Então visite o meu site www.lucianopires.com.br. Ou ligue e deixe uma mensagem no operadora 11-8685-8124. De novo, operadora 11-8685-8124. E para encerrar em grande estilo, aquele ditado definitivo de Esopo, o fabulista grego que um dia disse assim: a união faz a força. Você acaba de ouvir Café Brasil, com o escritor Luciano Pires. Café Brasil.